da saúde do universo. Evite fumar na presença de crianças. You looking at what? Imaginação era uma coisa boa. E é, querido, mas não na hora de dormir. Tudo bem, eu vou dormir agora mesmo. Oh yeah.